Entre ocaso e oriente, ferro de forja, ferro, gente forjará gente. Entre ocaso e oriente, ferro de forja, gente forjará gente. Entre ocaso e oriente, ferro de forja, ferro, gente forjará gente. Entre ocaso e oriente, ferro de forja, gente forjará gente. Desarraigado assim, desarraigante, onde pedra planta, ferro entranha ocidente. Desarraigado assim, desarraigante, onde pedra planta, ferro entranha ocidente. Agora nós vamos fazer uma música do Pumba Meu Boi do Maranhão, composição da minha mãe, Maria José Menezes. Espero que vocês gostem.